É uma honra, sem dúvida alguma, receber das mãos destes ilustres amigos, parceiros, clientes, acima de tudo, estantes profissionais, este louvor, este prémio, digamos assim. Acarreta-nos alguma responsabilidade, é um facto. Vamos prometer, em meu nome e em nome do Ruben, prometemos que vamos dar o nosso melhor para poder cumprir e aplicar tudo aquilo que o nosso projeto descreveu. De